Ih, é de quem? É do Denis? Denis? Fiz uma viagem pro Egito. No começo achei estranho, um pouco esquisito. Foi que eu conheci uma nova dança. É dança do ventre, que o bumbum balança. Então joga, joga, joga. Então joga, oi, joga o bumbum pro ar. Então joga, joga, joga. Então joga, oi, joga o bum. Joga, joga, joga, joga. Joga, joga, oi, joga o bum. Joga, joga, joga, joga. Joga, joga, oi, joga o bumbum pro ar. É bola de costas, tô trazendo da Arábia essa brincadeira nova. Quebra a cinturinha, é bola de costas. Fiz uma viagem pro Egito. No começo achei estranho, um pouco esquisito. Foi que eu conheci uma nova dança. É dança do ventre, que o bumbum balança. Então joga, joga, joga. Então joga, oi, joga o bumbum pro ar. Então joga, joga, joga. Então joga, oi, joga o bum. Joga, joga, joga, joga. Joga, joga, oi, joga o bum. Joga, joga, joga, joga. Joga, joga, oi, joga o bumbum pro ar. É bola de costas, tô trazendo da Arábia essa brincadeira nova. Quebra a cinturinha, é bola de costas. Hahaha.